já me conhecem por conta da presença dos sindicatos docentes. Eu sou professora lá do curso de Direito, Direito das Relações Sociais, lá do setor de Ciências Jurídicas. Já tenho mais ou menos 16 anos de casa. Fui professora colaboradora por 3 anos, depois me efetivei através do concurso público. Fui aluna aqui da instituição, do curso de Direito, né? Nesse período militei no movimento estudantil, por isso que me sinto relativamente à vontade com vocês, porque vivi essa experiência, fui presidente de um diretório acadêmico, participei do DCE aqui na UFG. E depois me afastei para capacitação, mestrado, doutorado, e quando retornei, de cara assumi a presidência dos sindicatos docentes, por conta dessa trajetória mesmo de militância aqui na academia. Então, por conta até da presidência dos sindicatos docentes, eu tive a oportunidade de ter uma visão geral da UFG, né? Então, a gente lá no campo central, lá dentro de sala de aula, eu tinha muitas turmas, né? Notadamente quando eu fui colaboradora, trabalhava com até 7 disciplinas diferentes, e a gente fica muito limitado naquela visão da universidade dentro do próprio curso. Mas quando eu assumi a presidência do sindicato, eu pude ter uma visão mais global da nossa universidade e me deparei com muitos problemas que a nossa universidade tem, né? Por isso estou, neste momento, candidata ali à reitoria, né? E aí quero, a minha ideia aqui é conversar com vocês justamente sobre esses problemas que eu me deparei durante a presidência, desde a militância no movimento estudantil até a presidência do sindicato, né? Então é essa ideia aqui nesse momento, fazer essa troca. E aí eu gostaria de saber, né, quem são vocês para a gente trocar essas ideias. Pode mencionar, né? Começa lá. Como? Começa por aqui. Bom, meu nome é Bruno, sou do segundo ano de licenciatura em História. Meu nome é Luiz Augusto, sou do segundo ano de licenciatura em História. Thiago, do quarto ano também, licenciatura em História. Eu sou do quarto ano do bacharelado, Josias, meu nome. Eu sou o Roberto Mocai, do mestrado em História. Sou o Rafael, sou do segundo ano de licenciatura em História, ou CID. Eric, segundo ano de bacharel em História. Rodrigo, segundo ano do doutorado em Geografia. André, quarto ano de bacharelado em Geografia. Karen, segundo ano de bacharelado em História. Bernardo, primeiro ano de licenciatura em História. Diego, segundo ano de bacharelado em Geografia. Priscila, primeiro ano do bacharelado em História. Kéti, primeiro ano de bacharelado em História. Angelita, segundo ano de bacharelado em História. Lucélia, terceiro ano de Geografia e Licenciatura. Eduardo, primeiro ano de bacharelado em Geografia. Alan, primeiro ano de Geografia e bacharelado. Então, Priscila, se você quiser começar, você tem que ir embora antes e tal, né? Como eu já disse, eu sou de Priscila e esse é o meu primeiro ano aqui na UFG e tal. Eu fiz, né, toda a burocracia que eu fazia para chegar até aqui e tal. E como podem ver, né, na minha condição de cadeirante, tem coisas que eu faço, tem coisas que não é, entende? Aqui na UEPG, primeiro eu fui aceita, né? Mas daí tem seus prós e contras, né? Tipo, tem as dificuldades e tal. Inclusive, eu sou de uma instituição abrigo, né? Para mulheres e tal, e a gente não tem carro. E a minha maior dificuldade ultimamente está sendo o carro em si. Porque daí, muitas vezes eu não consigo o carro para vir, tenho que faltar e tal. E eu não consigo o carro para ir embora, porque eu marco o carro especial para eu ir embora, né? Mas o carro especial é assim, a gente tem que marcar um dia antes para poder, né, conseguir o horário para, no caso, eu ir embora. Só que nem sempre a gente consegue, porque é muito concorrido e tal. A Ponta Grossa tem uma população muito grande de cadeirantes, né? e o pessoal usa bastante, daí usa-se para médico. Inclusive, a escolaridade não é prioridade para o carro especial, porque o carro especial, segundo eles, né, é para passeio e médico e coisa lá. Então, essa é a minha maior dificuldade, para poder chegar até aqui, para poder continuar. Tanto que eu nem sei se eu vou poder continuar devido a isso. Muito obrigada. Acho que dá até para emendar mais uma pergunta, porque hoje a gente tem um trânsito de estudante, campus e centro muito grande, né? E já faz, acho que mais de 3 anos que o movimento estudantil já fez várias indagações, já mandou carta para a reitoria na época da greve dos professores, que a gente se solidarizou fortemente com os professores, né? E nessa carta a gente indagou o porquê não da reitoria estudar um possível projeto de linha intercampus, né? Entre Campus Central e Campus Varanas. E algum tempo depois foi quando surgiu essa linha do ônibus só dentro do Campus Varanas, que praticamente nenhum estudante de verdade de graduação usa, é mais para servidores e para o pessoal do como que fala? Aquelas crianças que trabalham aqui, é o guardinha? Dos guardinhas? Guarda-mirim. Então, eu queria saber qual que é a posição entre nessa situação mesmo da mobilidade dos estudantes. Mobilidade e acessibilidade. Isso, já unindo o que ela comentou sobre a questão dos cadeirantes, né? Já pensando numa uma questão mais ampla, né? Dos estudantes se deslocar. A gente pensou em dividir em blocos, assim, para você primeiro apresentar a sua chave, apresentar as suas propostas, daí depois uma meia hora assim, de bate-papo, de conversa, uhum. Se você quiser. Eu penso seguinte, que até dentro da fala dela, né, cumprimentada por ele, eu já posso começar a colocar a apresentação da chapa e justificar algumas perspectivas da nossa proposta. Sim. Né, de chapa. A gente pensou em ter um tempo, um teto, assim, porque a gente tem aula 15 para 7. Daí, na verdade, se eu quiser, como é que você fez comigo, porque domingo eu fui dar uma entrevista e eles falaram assim, ó, fale do orçamento, você tem 20 segundos. acho que até 15 minutos é um tempo bom, né? Dá para você apresentar e tudo mais. Perfeito. Então, primeiramente, eu tenho iniciado a minha fala sempre dizendo que nós somos a única chapa de oposição aqui hoje nessa disputa da reitoria. E por que que eu faço questão de dizer que nós somos oposição? Primeiro porque a gente acredita num projeto de universidade diferente do que está posto aí há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos que o mesmo grupo vem se revezando na administração da universidade. Por isso nós temos muitos problemas, inclusive problema de mobilidade estudantil, problema de acessibilidade. Fazendo um parênteses, eu sou a professora do curso de Direito e nosso curso ele é especialmente lecionado no terceiro andar lá do bloco A, lá do Campo Central. E nós tínhamos até o ano passado um cadeirante lá, né? E nós não tínhamos elevador, que foi instalado recentemente. E aí então a turma desse aluno tinha que ser lá no primeiro piso, lá no curso de administração, porque esse menino não tinha como chegar ao terceiro andar pelas escadarias. E eu era chefe de departamento e eu vivenciei o problema desse aluno e a gente, inúmeras vezes, nós viemos cobrar a instalação do elevador lá para o bloco central. Porque esse menino era submetido a situações assim, de extrema humilhação, eu dizer, porque nós temos uma sala grande que nós chamamos lá Maracanãzinho. Então, quando o professor quer reunir turmas, quer fazer um evento maior, ele leva os alunos para o Maracanãzinho, que fica no terceiro andar. No Maracanãzinho, gente, os professores costumam dar prova para as turmas reunidas, aplicar as avaliações. Uma vez eu cheguei, esse menino estava assim, alterado, tinha chorado, porque era prova, e os amigos dele estavam lá em cima, os colegas da turma fazendo prova, e ele estava lá embaixo. Aí eu cheguei, eu vi, ele estava muito nervoso, perguntei o que tinha acontecido, ele falou assim, ó, tá tendo a prova e eu tô aqui embaixo, porque a professora esqueceu de mim, né? Esqueceu que eu não tenho condição de chegar. E aí gente, pasmem, era uma juíza do trabalho, a professora da disciplina, juíza trabalhista. Aí eu fui até a sala, bati, falei, professora, o que a senhora está fazendo aqui? Porque eu sou chefe de departamento. Ela falou, tô aplicando prova, eu reuni turma, só cabe aqui. Aí eu falei, professora, daí o aluno cadeirante? Aí ela, esqueci do menino. Né? Então, o tratamento é exatamente esse, não tem preocupação, descaso. Né? Então, até não foi por mal, não foi porque ela se preocupou muito, depois deixou de fazer aquilo. E aí, olha como é que ela resolveu a situação. Quando ela ia aplicar as outras provas, ela pediu para os colegas carregar o menino até o terceiro andar. Por isso que eu falo situação absurda, humilhante. Perigosa, até que, né? É até que se instalou lá o elevador e, né, resolveu mais ou menos o problema, porque a acessibilidade continua dificultada. Então aí eu coloquei assim, nossa chapa é de oposição, porque as outras três chapas, vocês sabem, foi primeiro ruptura do grupo que sempre administrou o EPG. Um candidato que se diz agora oposição aí, ele foi pró-reitor por duas gestões, né? A outra candidata era do staff lá da atual reitoria. E aí hoje eles vêm colocar, até lá no site, lá na página do Face, propostas como essas de permitir acessibilidade, mobilidade. E a pergunta que a gente sempre faz é por que não fizeram isso até hoje, depois de 40 anos, mais de 40 anos, administrando a instituição. Né? Então a nossa chapa é de oposição porque tem um outro projeto. A gente imagina uma outra universidade, a gente acredita que outra universidade é possível e primeiramente a nossa universidade tem que ter autonomia mesmo, não pode estar subordinada a interesse político, né, do governador do estado. Né. E até eu me propei quando me lancei, né, lancei o meu nome nessa empreitada, de fazer uma pesquisa. Mas você sabe que nós somos 7 universidades estaduais, são 7, 3 universidades, o EN, o EL e o EPG, foram criadas no final da década de 60, início da década de 70, no mesmo ato se criou 3 universidades. E a UEM e o UEL, elas são consideravelmente muito mais bem tratadas do que o EPG, em termos de dotação orçamentária. Né? O nosso orçamento é 3 vezes menor que o orçamento da UEM e da UEL. E a UniOEST, que foi criada na década de 90, ela recebe mais que o dobro que o valor que é destinado para a nossa universidade. Né? A Unicentro, que é uma universidade menor, muito mais jovem, ela vai instalar o curso de medicina agora e ela já vai superar a nossa universidade em termos de dotação orçamentária. Por que que eu falo isso? Para justificar que a administração submissa, subordinada aos interesses do governo do estado, que levou a universidade a esse crescimento tacanho, né? Que não resolve questões básicas como essa de mobilidade estudantil, né? Não tem transporte aqui dentro, é um campus abandonado, né? Lá no centro idem, né? O restaurante universitário, né? Com fila de espera de 40 minutos, né? Dia de chuva, né? lá no campus central, que eu estou mais lá, né? Porque leciono lá, né? Aquelas filas enormes dos alunos e professores e servidores, embaixo de chuva para esperar um espaço, poucas refeições servidas que não são suficientes, um espaço curto de tempo. São problemas muito simples de serem solucionados, mas por conta desse alinhamento subordinado da nossa reitoria, eles não são resolvidos. Né? Não há um planejamento estratégico aqui dentro da nossa universidade. A companheira Cíntia chegando. Né? Então... Já começamos, Cíntia. Chegue! Eles queriam que você sentasse aqui no meio para jogar bola de papel. Mas eu posso sentar. Pode sentar. Bom, gente. A gente está, eu estou primeiro falando da nossa chapa, fazendo uma apresentação e já começando a falar das propostas. A gente já teve dois questionamentos acerca de acessibilidade e mobilidade estudantil. Né? Eu estava colocando, explicando por que nós somos oposição, né? Aquela, né, essa justificativa de nós nos colocarmos como oposição, que somos. Não sei se você quer descansar um pouquinho antes de participar. 2 minutos, fale um pouco mais. É isso, se você pudesse se apresentar, eu pensei descansar. Então tá, então daí, como eu estava falando, então eu penso o seguinte, que esse grupo que está se colocando aí para disputar a eleição, essa ruptura que houve da situação, também nos coloca numa situação excepcional. Deixa eu ajudar ela. Não tem uma rampa ainda? Só só para te falar, é Priscila, né? Então, Priscila, né, que a gente tem uma proposta específica acerca dessa questão da acessibilidade e mobilidade. A gente deseja mesmo enfrentar esse problema, né? Isso faz parte do nosso programa, do nosso projeto de gestão na universidade. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. Obrigada pela atenção. Sucesso aí com você. Ela vive o mesmo problema que o nosso lado direito. E aqui também tem o problema da rampa da frente aqui, que na verdade não é uma rampa, é uma escada, e o resto tudo é rampa. Só que essa rampa, as rampas aqui têm uma inclinação, são difíceis. E lá na frente tem uma escada. Não adianta. Quer dizer, não resolve nada? Não. Tem rampa aqui dentro, mas eu tenho como chegar aqui. Sim. A gente fala, é a falta de planejamento. Você pensar a universidade de maneira global, né, colocando, né, essas situações como foco para se resolver. Você chegar até lá. Então. Você se apresentar? Tá. Agora eu vou descansar. Desculpa, mas aqui a gente tá correndo, daí a gente tá conversando com todo mundo um pouco, e daí eu fiquei lá no centro uns minutos a mais para conversar com a professora e acabou atrasando, e você sabe como é que é esse trajeto entre centro e Varanas, né? Bom, meu nome é Cíntia, acho que alguns até já me conhecem, porque a gente tá aí junto com o movimento estudantil já há algum tempo, dou aulas lá no jornalismo, milito no sindicato dos docentes da universidade desde 2000, desde que entrei na universidade, quando ainda era colaboradora, sou efetiva desde 2008. Minha trajetória com o sindicato também é mais antiga, porque também fui do sindicato dos jornalistas, né? não como direção, mas também como base. Então a gente tem um histórico aí de enfrentamento às situações que já estão dadas, às situações que já estão postas, como é o nosso caso dentro da universidade. Dentro do curso de jornalismo a gente tem uma série de ações que tem por objetivo integrar o curso de jornalismo com a comunidade. O curso de história também é um curso que tem uma longa tradição aqui. Eu sei que tem alunos que não são só de história, mas como a gente também teve esse específico, a gente também entende que o curso de história também tem uma tradição nessa linha de ser integrado à sociedade dentro da perspectiva de extramuros, né? De entender a universidade muito mais do que uma situação em que ela se coloca separada da sociedade. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem a acrescentar dentro desse projeto que a gente tem de universidade, que a gente tem essa compreensão de que a universidade ela não está deslocada da sociedade onde ela está colocada. Né? E a gente tem muita clareza disso, acredita que esse é um dos diferenciais dessa nossa posição, e a nossa posição é uma posição de enfrentamento mesmo. A gente está aí, está dando a cara para bater, sabe, de todas as dificuldades que esta chapa, por ser de oposição, vai enfrentar e já está enfrentando, quer do ponto de vista financeiro. Não sei se vocês já perceberam, mas a universidade começa a se mostrar aí, colocada entre duas grandes chapas aí, e elas estão mais ou menos polarizadas, e nem sempre as quatro chapas vão estar devidamente publicizadas de maneira equânime dentro da instituição, embora os espaços da universidade já estejam todos mapeados, os flanelógrafos por aí afora já estejam divididos nas quatro chapas. A gente sabe muito bem que esse processo não se dá desse jeito. Então, essa é uma das coisas que a gente tem para discutir, que a gente pode discutir, que é essa forma de consulta como ela é feita. Né? Esse é um modelo extremamente dificultoso do ponto de vista do trabalho. Nos deram um mês, 40 dias para trabalhar, e esse trabalho, então, a gente tem que percorrer toda a universidade, um pouco mais de 40 dias, para convencer. Temos propostas, a gente, né, a Janete falou algumas, essa história da acessibilidade já foi uma coisa que a gente já tem conhecimento, a gente vivenciou isso no campus central, mas sabe que aqui o Varanas a situação é muito pior. Dia desses, eu, inclusive, cruzei com o Pocai aqui, quando a gente fez aqui de caminho, né, vocês podem ficar um pouco chateados, mas a gente acabou usando aqui, porque a gente ia cruzar para voltar lá para o CIP, né. E aí a gente se debateu justamente com essa situação de extrema dificuldade de chegar entre um bloco e outro, muito pouco caminho, os caminhos são feitos muitas vezes de maneira improvisada, né? Quer dizer, então essa situação de acessibilidade e mobilidade dentro do campo de Varanas é uma coisa absurda, se vocês forem pensar, que não tem nenhum tipo de integração, elas favorecem a pouca integração e não é à toa que os estudantes hoje têm uma dificuldade incrível de se organizar. É, acho que é muito tranquilo falar isso para vocês, porque vocês vivenciam isso na prática. Lá no campo central, essa situação é um pouco menos complicada, porque é tudo ali juntinho, uma panela de pressão, está todo mundo ali. Mas no caso aqui de Varanas, a situação é terrível, né? É terrível porque é esse espalhadão, a gente sabe muito bem como são difíceis as condições. Eu nunca consegui tomar um café decente aqui dentro, porque, né, a gente sabe que é extremamente difícil a situação do RU. Não precisa falar, o pessoal fez manifestação há um tempo atrás e a coisa não mudou nada, né? 40 minutos de fila que se enfrenta ainda hoje para conseguir fazer uma refeição, né? O horário reduzido, que não oferece o número de refeições necessárias, quer dizer, não atende à comunidade como deveria, e a situação de que o RU é a única possibilidade, né? Senão sobra lanche para fazer aqui dentro, né? Não tem nenhuma outra situação alternativa, nem para quem tem que quisesse variar de prato, que não quisesse o RU, né, que tivesse condições de fazer isso, não pode, porque também não tem essa opção. Então essa é uma das situações difíceis que a gente sabe que vocês enfrentam. Outra calamidade que a gente tem é a casa, a moradia estudantil, que, né, aquilo está há muito tempo. E assim, eu sei que é complicado falar, porque nesse momento assim, qualquer um se põe na condição e a gente sabe até mesmo que as pessoas da situação estão falando da moradia estudantil como plataforma de campanha. Vamos ser honestos, né? Há quanto tempo se vem apontando isso? O Foca Livre entra ano e sai ano, faz matéria sobre essa situação, mostrando que as condições estão daquele jeito. E a reitoria o que faz? A reitoria diz que aquilo não é um problema da universidade, porque não é da universidade. Como não é da universidade? Como é que a universidade vai se omitir de uma situação dessas, sendo que a garantia de minimamente uma estrutura para quem vem de fora, para quem não tem essa condição de ter né, não tem dinheiro, tem que ter algum subsídio. E precário da perspectiva também do número de moradias que oferece, né? Quer dizer, é muito mais reduzido do que o número de alunos que dependeriam desse processo. Uma outra situação que a gente também verifica, que a gente tem debatido, que a gente viu. Então, que eu vou falar agora parece meio absurdo, mas isso a gente viu e é possível. E em lugares, por exemplo, a Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, se minimamente der uma olhadinha nos jornais, sabe o quanto é difícil a relação política que existe dentro daquele local. Lá dentro da universidade, o ônibus circula e os estudantes, ao circularem pela porta da frente, não pagam para ir de um ponto ao outro dentro do campus. Gente, isso é uma coisa tão simples, uma coisa tão boba, poderia ser implementada muito facilmente aqui. Claro que a gente aí vai ter que mexer com uma situação mais complicada que a VCG. Temos também discutido, isso não sei se a gente vai conseguir, que tipo de situação nós vamos ter para implementar, é a situação do transporte do campo central para o campo de Varanas. A gente tinha que também ter uma alternativa que fosse mais em conta do que mesmo que seja meia passagem. Ainda assim é caro para o estudante se locomover. Vai 4 vezes por dia? Isso é uma dificuldade. Então, essas situações todas, a gente tem discutido, e isso não vem, não é da nossa cabeça. A gente discute isso, a gente vê, a gente circula por aí e discute com colegas de vocês. Alguns dos colegas têm discutido essas coisas todas com a gente. Então, acho que são coisas bem plausíveis e que, de uma maneira geral, da perspectiva da assistência estudantil, não resolve. Mas se configurem algumas coisas que a gente acha que é bem concreta, que é possível de fazer. E a outra coisa que é um absurdo por completo é a história da reitoria impor data para a eleição de representação discente nos conselhos. Né? Você sabe muito bem que isso é um absurdo. Né? Não existe isso em qualquer outro lugar né? Só aqui em Ponta Grossa que uma coisa dessa existe. Vamos falar sério, né? Quem tem que decidir, quem tem que desenvolver todo o processo decisório da situação da representação discente são os estudantes, inclusive a data. Botar a data, por favor. Né? Então, isso são coisas. E a gente acha que a participação discente dentro dos conselhos, dentro da universidade, é fundamental. Por quê? Porque vocês são a finalidade. Né? A Janete, se não falou isso, vai falar. A finalidade da universidade é o estudante. E uma das coisas que a gente tem falado, todas as vezes que a gente se depara com estudantes, é o seguinte, o voto é facultativo. Não sei em quem vocês vão votar. Estou pedindo o voto de vocês para a chapa 4. Mas tem que incentivar que os estudantes votem. É fundamental, é a finalidade dessa consulta, é mexer com o estudantado. A gente tem que fazer isso. Então, assim, uma das coisas que eu tenho falado, insisto mesmo, conversem com os colegas. O que vocês têm aqui é uma fração do que são os cursos que vocês estão envolvidos, dos colegas que vocês têm por aí fora. Então, é fundamental que vocês façam esse procedimento de convidar as pessoas a debater a universidade. Porque, afinal de contas, tem uns que estão saindo, mas uns que já estão saindo e já estão voltando, né, Pocari? Mestrado, doutorado. E aí a história toda é essa, né? A gente precisa mesmo incentivar esse debate, porque, afinal de contas, a universidade não está descolada da sociedade. Se a gente tem a compreensão de que um processo, uma parte desse processo de mudança social é a universidade, então também perpassa por esse debate da eleição. Então, como eu tinha explicado, a gente tinha pensado em dividir por blocos, assim, né? Primeiro para vocês se apresentarem as propostas e tudo mais, e daí a gente, enquanto Dales e Douglas aqui, a gente vem discutindo algumas coisas em relação à assistência estudantil, a vários assuntos. Daí a gente chegou aqui a alguns apontamentos assim para passar para vocês. Daí acho que eu cito o tema assim, e aí a gente vai construindo junto. Daí mais uma roda de conversa, assim, a gente não quer se estender muito, então. Só se está marcando o tempo aí. Já marquei, deu certo. Esse. Tem mais. Tem uma meia hora, uns 35 minutos aí. Tudo bem. Tá morrendo o cachorro aqui ainda? Não, faz tempo? Ou não? Aqui dentro do campo? É. Sempre. Cadê aqueles que estavam aqui aquele dia? Estão em casa, vocês não vieram. Tá chovendo, cara. Estão embaixo do quiosque, né? O trailer. Né? O L. Casa do acho que é o. Então, a gente meio que gostaria de saber o posicionamento de vocês. A gente veio discutindo, né? A Priscila apresentou o problema da acessibilidade. Mas antes a gente quer tomar meio que um aspecto político, assim, da opinião de vocês. Vocês já citaram aí da representatividade, né? Dos estudantes e tudo mais. E a gente gostaria de saber o que vocês acham, assim, de como é a participação assim, estudantil, né, discente, dentro dos conselhos. Porque são, acho que, se não me engano, dois representantes discentes dentro de um conselho, que eu não sei qual é o tamanho, mas não parece muito, né, ter uma paridade muito grande de votos. Uhum. Eu posso iniciar falando o seguinte, o que nos levou a acreditar num projeto alternativo para a administração da universidade é justamente a defesa de uma gestão democrática, transparente e essencialmente participativa. A gente acredita nisso, que a universidade deve ser administrada numa perspectiva de paridade, né? Tendo a administração da universidade, a representação docente, a representação discente, a representação dos agentes universitários, dos técnicos, né? Efetivamente a comunidade universitária, né, deliberando sobre os interesses da universidade. A gente acredita nisso. E a gente pensa que, somado à subordinação da reitoria aos interesses do Estado, que eu já falei diversas vezes, a nossa administração tem vícios, vícios históricos, né? Aquela tal da política do fale com o reitor, né? Que a gente rechaça e acha absurda, né? Porque personaliza na pessoa do reitor as soluções para os problemas. Então, se eu tenho um problema e eu não consigo solucionar pelos canais adequados, né, que eu deveria recorrer, eu vou lá na porta do reitor, falo com ele e ele me dá a solução, né, por troco de um apoiamento político, posterior, né, as políticas das funções beatificadas e cargos comissionados, que historicamente conduziram a nossa universidade a essa situação. Então a gente defende o resgate do efetivo papel dos conselhos superiores, com uma representação mais democrática, em que realmente o estudante, né, o estudante, o professor, o agente universitário, tenha o seu papel decisório lá dentro, papel deliberativo. E como que vocês aplicariam isso? Olha, uma das coisas que a gente tem falado, primeiro de tudo, é aumentar a participação no número mesmo. O que nós temos, por exemplo, de reconfiguração dos conselhos, tanto o conselho de administração quanto o conselho universitário? A gente tem, conselho universitário, melhor dizendo, o CEP. O que a gente está dizendo que é possível fazer, e acho que até outros candidatos vão colocar isso como uma possibilidade? Primeiro de tudo, tirar a formatação desses conselhos como eles estão colocados hoje. Colocar como a formatação dos conselhos a partir dos chefes de departamento e os coordenadores de curso. Então, os chefes de departamento comporiam o conselho de administração e os colegiados comporiam o CEP. Por que isso traria uma reconfiguração? Não tem mais uma troca de favores para ver quem é que vai fazer parte desses conselhos, né? Isso é um dos aspectos. E o outro é mínimo que tem dentro de estudantes. Então, a gente poderia ampliar, quer da perspectiva de número, e quer, por exemplo, uma das coisas que a gente tem observado, que os estudantes estão se organizando, os alunos da pós-graduação estão se organizando. Então, esse é garantir imediatamente a formação do... Se sair a coordenação dos pós-graduandos, né, a associação dos pós-graduandos, é garantir que eles tenham vaga dentro dos conselhos. Só queria fazer também mais um complemento. A gente percebe assim, a grande dificuldade de alguns cursos se articularem enquanto o movimento estudantil. Né? Estava conversando lá no serviço social, eles falaram, a gente ocupa uma sala, e daí eles falam, você pode usar a sala até às 9, porque daí às 10 tem uma outra atividade dentro dessa sala, não tem um espaço. Então, continuar a concessão, né? A gente tem uma defesa, não de intervenção no movimento estudantil, porque a gente acha isso absurdo, né? E pela minha origem lá do movimento estudantil, a gente rechaça qualquer hipótese mesmo de intervenção, mas de incentivo à organização estudantil, porque eu penso muito relevante um estudante organizado e com poder decisório. Né? Porque hoje, por exemplo, lá no departamento que eu estava como chefe antes da eleição, a gente ficava indo nas salas e pedia, quem que vai ser representante lá no nosso departamento? Tem reunião hoje, alguém quer ir? A gente ficava pedindo para os alunos participarem. Porque a gente estava discutindo a nova matriz curricular do curso. Olha que importante. E nenhum estudante participou. A gente vai tratar também do CEAS, DEAS, assim, algumas questões que a gente levantou. Daí, dentro dessa participação e em relação à paridade nas eleições. Vocês acham que é viável? Eu particularmente, e a Janete, a gente é favorável. A que o voto seja universal. Que o voto seja universal. Claro, isso é um debate que precisa ser feito. Então, o que a gente se propõe? Caso a gente ganhe eleição, um dos aspectos que a gente vai levar é trazer esse debate para a comunidade universitária. Ou seja, que se faça esse debate, mas se faça esse debate sério e não fazer como foi o debate das cotas ano passado, que veio para fora. E eu gostaria de complementar. Eu tenho uma posição pessoal minha acerca do voto universal. Eu, como falei para vocês, eu fui acadêmica do curso de Direito aqui, fui do DCE, e a gente fazia esse enfrentamento nas várias eleições, a gente fazia a defesa do voto universal, e era rechaçado, dizendo, mas vocês são quase 13 mil, hoje, né, nós somos quase, os alunos são 13 mil alunos, considerando a educação à distância, né, contra 922 docentes e 780 técnicos, então, você tem que considerar matematicamente, né? E aí a gente discute, o argumento que eu já usava quando militante do movimento estudantil é que a finalidade da universidade é o estudantado, então ele é o eleitor por excelência, professor e técnico é trabalhador para atingir essa finalidade. Então eu sempre fiz uma defesa do voto universal enquanto militante do movimento estudantil. No entanto, na condição de candidata e professora da casa, a nossa proposta é colocar em debate isso, né? Que a gente faça uma discussão séria, né? Pautada nesses critérios, inclusive, da participação efetiva do estudante, fazer com que o estudante se interesse né, por esse debate e que a gente possa estabelecer uma política mais democrática. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí sobre essa questão da representatividade e tudo mais? Eu acho que é isso. Então, eu acho que a gente tirou mais algumas coisas aqui sobre, sobre a opinião de vocês, assim, as propostas, se houverem. É, sobre o corte de verbas, né? Vocês falaram que tem muita coisa assim, para ser melhorada e tudo mais, a verba que vem para cá é um terço da verba das outras universidades estaduais. Então, a gente sabe que isso vem de cima, né? Talvez, não sei o quanto a reitoria tem autonomia para conseguir exigir mais verbas para cá. Então, eu gostaria de saber o que, que você, a gente gostaria de saber o que, que vocês têm, então, de proposta efetiva então, para isso. Ó, o ano passado, em julho do ano passado, o governador cortou 30% da verba, do financiamento das pós-graduações, né? E aí, imediatamente, nós nos manifestamos, nós fomos numa reunião da Comissão de Pós-Graduação, fazer uma manifestação conclamando os coordenadores dos cursos de pós-graduação a integrarem o nosso movimento para protestar contra o corte do financiamento da pós-graduação. Até ficaram limitando a possibilidade da gente se manifestar naquela oportunidade. E o que aconteceu relativamente nas outras universidades foi que os reitores, né, efetivamente, eles protestaram contra o corte de verbas, foram negociar, ao contrário que da nossa UFG, que calou, né? Calou pela subordinação, eu repito, né? Aí eles falavam, ah, agora nós vamos ter lá na secretaria, na sete, o nosso ex-reitor, né, que vai nos tratar diferentemente. Então a gente sempre achou isso um absurdo, é muito ruim o João estar lá, né? Porque ele diz não muito mais facilmente para as nossas demandas. Então, eu penso o seguinte, a nossa verba, a nossa dotação orçamentária, ela é medíocre por conta dessa política alinhada e subordinada. Sabe quais são os números? Assim? Eu tenho números, eu tenho esses números. Uhum. A universidade recebe 177 milhões de reais. Uhum. Contra 429 milhões da UEM, né, da UEL, né, 300 milhões da UniOeste. Né, eu tenho esses números, eu tenho os números, inclusive, dos últimos 10 anos, mostrando a regressão da dotação orçamentária da UEPG. Como eu falei a vocês, a gente está um pouquinho à frente da Unicentro. Quase que igualando o orçamento da Unicentro. Quando está lá o curso de medicina lá, que diz que é para o ano que vem, a Unicentro vai nos superar. Então seria um posicionamento mais combativo da reitoria. Sim, de enfrentamento efetivo. Porque até eu tenho colocado para os agentes, para os técnicos, o reitor não é o patrão do professor, não é o patrão do técnico, mas ele age como se fosse. Nas sucessivas greves, se coloca como patrão, né? No lugar do reitor estar aqui fazendo a defesa da nossa instituição, ele se coloca na condição do patrão, né? Absurdo. Posso complementar? Tem tempo aí? Então, a gente tem um... É porque a gente sabe muito bem que aumentar o valor, os valores, é uma coisa difícil da perspectiva, assim, de quem é o reitor para garantir isso. Mas qual que é a compreensão que a gente tem? Primeiro de tudo, se a universidade tem um planejamento estratégico, e a gente é obrigado, não sei se vocês chegaram a discutir isso, mas dentro dos departamentos a gente é obrigado a fazer a cada 5 anos aquilo que a gente que é chamado de plano de desenvolvimento institucional. Ali a gente programa o que a gente pretende para os próximos 5 anos. E é ali que a gente diz como que a gente pretende crescer dentro da perspectiva do departamento, ou seja, tem é na pós-graduação. Sabe se tem? Decente? Não, acho que não. Na verdade, é o seguinte, dentro dos departamentos se faz esse planejamento, se o departamento tem representação decente, ele participa. Depois que o departamento ele conclui a parte dele no PDI, isso é encaminhado para o setor de conhecimento. No setor, se tiver representação decente, ele tem participação. Mas nos mesmos números, né? E que normalmente... Nem chega a discutir isso dentro da universidade, né? E aí o que acontece? Isso vai para a gaveta. Então, só para concluir essa... Então, é ali que a gente tem que pegar esse plano de desenvolvimento e é ali que a universidade vai crescer. A partir de um planejamento. É. Sem um mínimo planejamento, o que, que acontece? É o processo de apadrinhamento. Então, o curso tal quer resolver o problema, vai lá e conversa individualmente com o reitor. Aí o reitor vai concedendo isso de maneira não muito ordenada e não muito orquestrada do ponto de vista da universidade. Nem vamos falar da questão justa, né? Vamos falar da questão de como que essas coisas se dão desse jeito. Então, se não tem o mínimo de inserção, o que, que acontece? É muito mais político do que um planejamento, do que uma organização. Então, é desse jeito que a gente pretende. Então, esse processo que dizem que tem que verticalizar para ganhar recurso, para garantir recurso, esse é o meio hoje. O meio de conseguir ampliar recurso para a universidade é verticalizar. Mas essa verticalização tem que ser feita a partir de critério, não a Deus dará, como tem sido feito. Ou pela força dos professores. Vocês sabem muito bem que as pós-graduações, elas surgem muito mais dentro dessa linha do esforço dos docentes do que, de fato, de uma situação que a universidade programou para determinada situação. É, inclusive, um crescimento medíocre da UEPG aqui também, né? Porque a UEPG tem sete doutorados contra 21 doutorados da UEM, 25 da UEL, tantos mais lá da Unice, da UniWest. Quer dizer, crescimento tacanho, né? Medíocre. A universidade, essa verticalização, que é discurso de pós, também, né? não tem um crescimento, porque não tem um planejamento efetivo. Lá no direito, o nosso curso é o curso mais antigo da instituição. Tem quase 60 anos de existência, 853 alunos matriculados, é o maior curso. Nós não temos um mestrado em direito, né? Os professores lá, né, se desdobram tentando organizar um projeto de mestrado e aquilo não sai da gaveta, porque exatamente, não tem espaço físico, né, que vai funcionar o mestrado lá. Não tem sala, não tem onde funcionar a secretaria, percebe? Sim. Então, a gente tinha tirado também que falar sobre essa valorização de alguns cursos, assim, que alguns cursos recebem mais atenção, mas eu acho que fica meio que contemplado pelo que você falou aí dos valores políticos e tudo mais, que é o que influencia esse apoio, por exemplo, para o direito, para as engenharias, odontologia, medicina, sim, que são os cursos elitizados. Sim, exatamente, né, que não tem profissões antigas na sociedade. Sim, então acho que meio que fica... Na questão da infraestrutura que esses cursos têm, a gente não? Fala aí, pode tocar. Manda. Uma coisa que é meio revoltante, né? Acho que não tem outra palavra. É, no caso, pega, por exemplo, medicina. Você vai lá nas salas de medicina, a maior parte das salas deles tem ar-condicionado. Tá? Causa de direito. Não sei se é a maior parte dos cursos. Ruído e ar-condicionado. E multimídia em cada sala. Não, multimídia pelo menos a gente tem. Não tem. Mas outra coisa que eu sei que direito em algumas salas tem é cadeiras, todas almofadas, bonitinhas e tal. Tem. A gente é uma cadeira antiga ainda e tal. Sabe, são coisas que, aparentemente fúteis, mas que sem dúvida fazem diferença na hora da aula. Resumindo, chega alguns momentos que a gente vê que alguns grupos aqui na universidade têm privilégio que a gente não se sente estudante aqui. Obrigado. Essa que é a questão da identidade que a gente quer colocar. Acho que para vocês contemplam muito na fala de vocês, mas a gente tem que pensar as formas como fazer isso, né? É isso que o movimento está querendo puxar com essa discussão com os reitoráveis aí, as reitoráveis, né? Acho que até para amarrar essa questão sobre quem tem uma certa privilégio e grupos que não tem, acho que a gente dá para fazer traçar um parâmetro de que tipo de estudante que discute hoje permanência estudantil, que tipo de estudante hoje que chega de manhã na universidade e não tem um café da manhã, que tipo de estudante hoje que não tem dinheiro para pagar o ônibus da VCG e que tipo de estudante hoje que não tem um dinheiro para se sustentar dentro da universidade. E acho que o exemplo da discussão das cotas, tanto para negros quanto para estudantes de escolas públicas, mostrou que a universidade tem muito estudante que não tem um mínimo de situação econômica e social, se for para dizer assim, que faça com que o estudante permaneça na universidade e viva a sua existência dentro da universidade. E aí a gente fica pensando, poxa, o que tem de projeto ou tentativa de sustentar um estudante pobre na Universidade Estadual de Ponta Grossa? A gente, eu pegar o exemplo assim, eu tenho vários exemplos aqui nessa sala mesmo, deve ter no mínimo uns 10 exemplos aqui. E exemplo assim, A pessoa ela recebe uma bolsa que ela precisa trabalhar, precisa produzir artigo ou precisa fazer um trabalho orientado pelo professor, seja extensão, seja iniciação científica, e ela ganha R$400. Existem casos que ela ganha 350 porque existe um imposto que corta esse tipo de bolsa do estudante. Tem outra coisa que é o quê? Quando o estudante que ele não tem o dinheiro nem ao menos para comprar o RU, ele tem os 75 centavos do Cauê. Aí a gente pensa, o que, que o Cauê faz além de pegar esses documentos dos estudantes e falar, beleza, está aqui sua carteirinha, pode comprar 75 centavos. Além disso, o Cauê não faz nada. Não faz nada. E aí a gente se pergunta, o que, que o estudante pobre aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa faz? Ele só se fode. Ele só se fode. E aí a gente começou a fazer uns trocar de ideia aqui no Douglas, no Dalis também, que existem exemplos onde universidades por meio do SISU, por meio do MEC, eles conseguiram com que verbas viessem direto do MEC e tivessem uma permanência para esses tipos de estudantes com essa carência econômica social. E aí a gente, eu acho que fica uma pergunta para as duas candidatas, né? Que tipo de proposta que pode vir a ser para se ter, sim, uma permanência, uma bolsa permanência do estudante? Quando que a UEPG vai pensar em ter um projeto junto com o MEC para se ter uma bolsa permanente para o estudante que vem de escola pública? Uhum. Para o estudante negro que vem de escola pública? Enfim, e... Para os cadeirantes, né? Para as pessoas que precisam, realmente. Acho que é isso, depois... Gente, assim, eu me sinto muito contemplada com essa fala de vocês, porque a fala que vocês trazem não é uma fala diferente. Se vocês forem olhar o curso de onde eu venho e de onde a gente está situado, quer dizer, dá uma revolta de saber que o professor do PDE, que é a professor que vai ser contratado para formação de professor, de licenciatura, ele está esperando em fila há quase 2 anos, enquanto a gente sabe que os professores da medicina furam fila para ser contratados ali. Quer dizer, tem toda uma pressão, porque o aluno de medicina não pode ficar fora de sala de aula. Eu tenho todo o respeito do mundo pelo curso de medicina, pelos estudantes de medicina. Sei que dali vão sair bons médicos, a gente sabe muito bem que... Mas não dá para a gente pensar que existem dois pesos e duas medidas, sabendo que tem professor aqui que também está fora de sala de aula. E aqui no nosso departamento mesmo, eu estou sem professor em uma das matérias desde o começo do ano, e todos os outros professores dizem que o professor já está escolhido, já está, só falta o reitor assinar. Foi uma fala de vários professores. Só falta o reitor assinar. Tipo, e a gente sem aula. E depois a gente vai ter que repor, vai ter que vir no sábado, se ferrar. Tem bastante gente de outras cidades e, tipo, as pessoas não vão poder assistir aula. Sim. Vão ter que pagar ônibus para vir para cá, porque o ônibus que eles pagam é só dia de semana. Então eles vão ter que, tipo, se ferrar para repor a aula. Uma coisa que eles podiam não precisar fazer se o reitor se... Deixa eu só, porque eu não pude concluir a história das bolsas. Então, esse debate do SISU, ou seja, de abrir mão da grana do vestibular, não é abrir mão do vestibular. Por que a universidade não abre mão? Porque é abrir mão da grana. Mas o que a gente diz? A gente não tem aprofundamento desse debate porque a gente não sabe quanto que a universidade arrecada. Isso. Como é que é gerenciado? E onde a isenção do vestibular também? Não, a gente não sabe quanto que arrecada e não sabe como que faz para usar esse dinheiro. Então esse dinheiro, eventualmente, poderia ser transformado em bolsa. Vocês sabem que todas as bolsas que nós temos dentro da universidade hoje são bolsas de fomento. Especificamente de cotas, não vem nenhuma bolsa que seja implementada pela UEPG. As bolsas de cotas, elas vêm todas, ou da Fundação Araucária ou do Governo Federal. Então, o que a gente acha? A gente acha, sim, que tem que ter uma política de permanência com relação às cotas também, que venha promovida pela universidade. Então, isso é um aspecto. Agora, dizer que a gente vai abrir mão para pegar o recurso via abrindo mão do vestibular para adotar o SESU e receber esse dinheiro, isso já é um complicador. E a gente precisa avançar nesse debate, mas a gente precisa conhecer o dado, e a gente não sabe o dado. Pode ser que a arrecadação seja maior E aí, na medida em que a gente fizer a transferência, aí, o que a gente pode fazer? Melhorar a moradia estudantil. Garantir uma implementação de um Cauê que não seja isso que vocês estão falando. Uma secretaria. Lá no campo central a gente não tem Cauê. Aí não tem uma situação de assistência estudantil lá, do ponto de vista de uma emergência. A história dos ambulatórios é outro absurdo que a gente não tem até hoje. Aqui ainda, pelo menos agora, é perto do hospital, mas e lá dentro do centro que a gente não tem uma enfermeira para medir a pressão de um professor, de um aluno ou de alguém que se acidenta numa daquelas escadas. Então, essas coisas a gente pretende discutir quando a gente tiver acesso a essa informação. Então, não dá para a gente dizer que a gente vai adotar o SISU. Ah, então não tem acesso a esse tipo de informação do vestibular. Não sabe, porque tem a lei da transparência, né? Então, qualquer informação tem que estar disponibilizada, mas tentem buscar essas informações. O site é super confuso, propositalmente, obviamente. E sobre isso da isenção também, o prazo é ridículo, colocam num lugar absurdo do site que você não sabe. Pessoalmente, se você não mora em Ponta Grossa, você tem que vir pessoalmente trazer a documentação, aí já corta, você não tem dinheiro para pagar o vestibular, imagina para pagar o transporte, para vir para Ponta Grossa para mostrar que você não tem dinheiro para pagar o vestibular. Você gasta a mesma coisa. Então, as informações são omitidas justamente para evitar, inclusive, que haja um questionamento acerca de como é que esse dinheiro é gerenciado, como é que ele é aplicado, para que serve. Então, sem participação, do discente, sim, para... E interessante, que a primeira pergunta, até falando dentro da fala dele, a primeira pergunta que a guria da RPC me fez foi assim: falta professor na UEPG? E eu falei: falta. Ela disse: não, o reitor, o Luciano, disse que não falta. Não falta no curso. Aí eu falei assim, então ele desconhece os dados do próprio site da UEPG. Está lá no site da UEPG, que a UEPG tem 922 docentes, sendo que hoje, né, porque tem 170 colaboradores. E alguns ainda... É mais de 20% já. A gente já está acima do limite, está ferindo a lei. Alguns cursos que não têm, né, a importância para as reitorias, né, aquele tratamento, né, o curso da elite, ainda recebe esse tratamento de não haver nomeação lá no meio de semestre sem o docente para lecionar a disciplina, causando um prejuízo absurdo, né, para o aluno e para o colaborador que vai ser contratado. Esses colaboradores que estão ali, 170 e poucos colaboradores, têm um contrato muito precário com a instituição, não sei se vocês sabem, eles são do regime CRES. O que é isso, regime CRES? É um regime inconstitucional criado pelo governo do estado, que o professor é contratado em fevereiro e é dispensado em dezembro. Eles não têm carteira assinada, não têm fundo de garantia, nada. Né? Então, nós tínhamos uma colaboradora lá no direito, fazia 20 anos que ela era colaboradora. Meu Deus! Ia se aposentar a colaboradora. Tem os funcionários também, acho que sofrem com alguma coisa parecida. Eu, no caso, eu, além de ser acadêmico, eu sou funcionário do teatro, certo? E, assim, dá até vergonha falar que eu sou funcionário da UEPG, porque o único benefício que eu tenho é o salário no final do mês, mais nada. Não é amigo do rei? Sabe, não tenho sequer sabe, o que os funcionários têm, os funcionários concursados têm, é o SAS, né? Se não me engano, a sigla é de Sistema de Auxílio à Saúde ao Servidor, uma coisa assim. Assistência à Saúde. Isso, obrigado, senhor. Agente temporário, sequer isso tem, né? Os concursados reclamam um monte, mas nem isso a gente tem. Então, acho que como a gente está meio correndo com o tempo, a gente queria uma breve opinião de vocês, né, tendo em vista o que aconteceu na UFSC aí, recentemente, sobre a autonomia universitária. A questão da PM no campus, a gente vê aqui direto passam viaturas, assim. Tem testes do exército aqui dentro do campo do EPG. Sim, sem discussão nenhuma com os acadêmicos. Né? Daí, só uma breve o que vocês acham? Nós tivemos uma experiência da nossa manifestação, né, quando houve o calote do governo do estado, daquela parcela que nós conquistamos pós-greve, né, o governador nos deu o calote e nós imediatamente mobilizamos os docentes para uma paralisação e fizemos uma carreata. Sim, né, a gente participou, partiu daqui, né, a polícia nos acompanhou, né, nos acompanhou até o campo central. Né? Apurada de serviço, né? Nossa. Daquela então, época tinha gasolina. Né? Tratando, né? O professor que reivindica o direito, né? O estudante que está, né? Muitas vezes organizado por uma confraternização, tratando com o direito. Então a gente, pessoalmente, eu sou contrária a qualquer tipo de intervenção da Polícia Militar dentro da instituição. Né? Eu condeno esses atos de violência que aconteceram não só lá na UFSC, mas também na UEM recentemente. Aqui no Guardiatis. Aqui no Guardiatis. É, o Guardiatis. Aquela situação foi uma estava em São Luís nesse dia. É, mas é a postura mesmo da administração. Essa administração subordinada, ela não se coloca, né? Não enfrenta nada. Daí vocês têm um posicionamento de enfrentar isso, de bater o pé em relação à polícia dentro do campus? Eu acho que o que a gente tem que fazer é atuar de forma a entender como que essas relações se dão dentro da universidade, dentro da sociedade. A gente, eu acho que a polícia não tem que entrar dentro de campus. Né? Agora, o que a gente avalia que deve ter acontecido lá é talvez um despreparo da própria administração em se precaver dessa situação. Porque o que aconteceu ali é que ela... não sei se vocês conhecem o histórico daquela administração, mas ela é uma situação de oposição dentro da UFSC. Durante muitos anos a gente teve um mesmo grupo político que esteve envolvido, que esteve dentro da administração. Eles conseguiram romper com isso, está no meio da administração. E aí, claro, eu acredito que isso aí é até uma retaliação da própria sociedade de Florianópolis ali. Não sei se vocês sabem, a maçonaria sempre dominou a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, isso aí é uma resposta, sim. Isso aí é uma resposta. Nada mais é do que uma resposta. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Que eu acho que a gente precisa ter um diálogo muito bom com toda a comunidade para precaver uma situação como essa. Porque ali foi uma armadilha que foi feita. Então, é nessa linha que a gente pretende tocar as coisas, porque a gente sabe muito bem que não vai ser fácil coisa nenhuma caso a gente vença essa eleição para tomar conta dessa universidade, porque esse tipo de resistência ela vai acontecer dentro da instituição e fora da instituição. Sim, com certeza. Uma coisa, uma pergunta minha, acho interessante isso para conhecer melhor vocês mesmo. Nós tivemos, se não me engano, um ano antes do João Carlos sair da reitoria, nós tivemos a filiação dele ao PSDB. Vocês são filiados a algum partido? Vocês estão ligadas a algum grupo político dessa forma mais, como posso dizer, velada? Não, eu não sou filiada, nunca fui filiada. Isso eu acho que em algum momento pode ser até, como que eu vou dizer assim, um demérito, né? Nunca tive a ousadia de ser militante de partido político, mas sempre militei pelas causas sociais, sempre tive envolvida dentro dos movimentos sociais. Então, sempre militei dentro dos movimentos sociais, pretendo continuar militando, não vencendo essa eleição, eu volto para a sala de aula, mas eu não vou abandonar os movimentos sociais, mas não pretendo fazer filiação a partido político, mesmo que vença a eleição, porque não tenho outra pretensão a não ser universitária. A minha vida é a carreira universitária, até nem gostaria de estar candidata a reitora, a vice-reitora, ou estar nessa chapa. O que faz a gente fazer isso é a disposição de pensar que nós temos que mudar algumas coisas. É nessa linha que eu sigo falando. Então, em saindo dessa campanha perdedora, volto para a sala de aula com muito orgulho, vou tocar minha vida, as atividades e movimentos sociais da mesma forma. Em ganhando, não pretendo sair candidata para nada. Pretendo só cumprir esse mandato e depois voltar para a sala de aula. Obrigada. Então, eu já fui filiada a alguns partidos políticos, né? Eu já sou velhinha, eu durante o surgimento, quando eu militava no movimento estudantil, no primeiro curso que fiz, eu atuei numa comissão provisória de criação do Partido dos Trabalhadores, quando o PT estava nascendo. Depois que o PT conseguiu ganhar um espaço político, eu me revoltei muito com o posicionamento de algumas pessoas que eram meus companheiros de luta na construção do partido e me desfiliei do PT. depois me filiei ao PSOL, depois me desfiliei do PSOL e depois eu assinei um documento para a criação da rede. E depois de ontem, queria retirar a minha assinatura, quando vi a candidatura, né, do Eduardo com a Marina, porque me arrependi de ter assinado. Então, mas eu não estou atualmente militando em nenhum partido político, né, mas a minha trajetória foi sempre de militância em partidos que se diziam de esquerda. Né. Não tenho vergonha nenhuma disso, né, acho que faz parte da minha história, me ajudou a construir quem eu sou. Eu tenho uma vivência muito grande nos movimentos sociais também. Né. A minha pesquisa de mestrado, basicamente, foi uma pesquisa de campo dentro dos assentamentos e ocupações do Movimento Sem Terra. Né? E isso vem da minha trajetória mesmo, ligada à militância de esquerda. Né? Então, e isso eu digo com muito orgulho. Né? É o meu posicionamento, inclusive, em sala de aula, lá no curso de Direito, que é um curso elitista. Né? Eu leciono Direito do Trabalho, né? Direito Agrário, e aí eu tenho os enfrentamentos, né, dentro da sala de aula. E eu não me preocupo nem um pouco em contar isso para vocês também, né? Sim. É isso. Respondido? Obrigado. Queria também fazer uma pergunta, saber como que as duas se posicionam em respeito à própria vivência estudantil dentro da universidade, né? A gente tem várias experiências quando os estudantes dentro de centro acadêmico, o diretório acadêmico vai tentar promover algum evento dentro do campus universitário, vira e mexe eles são barrados pelos guardinhas do campus, por professores também, por técnicos, por todas as pessoas que estão dentro da corporação universidade, vira e mexe. E o discurso que a gente recebe enquanto eles, para os estudantes, você tem ofício para usar o campus da universidade? Cadê o ofício? Cadê o papel? Onde que está o ofício? E aí é ofício para usar a tomada do Rio. Ofício para usar a tomada do Rio, ofício para usar o campo de areia. A concha acústica ali na frente, que é um negócio... O Thiago veio, trouxe a bola dele, a rede dele, e não deixaram porque ele não tinha um ofício. E aí a gente fica pensando, nossa, em tal universidade acontece festival de bandas independentes, em tal universidade tem sarau, em tal universidade... Existem rádios livres operando há 20 anos, a galera se reúne para jogar uma pelota e tal. E aqui a gente é barrado por guardinha que fala, cadê a porra do papel? O nosso questionamento é até onde a universidade é pública. Sim, aí a gente percebe que além de tudo tem essa contradição, né? A gente vai falar mal do guardinha, mas só que ele tá dentro de outro sistema que ele também é oprimido dentro da estrutura hierárquica da universidade. Mas simplesmente por utilizar um espaço público, assim, acontece essa repressão. Daí a gente gostaria de saber se existe alguma proposta de vocês para desburocratizar tudo isso. Na verdade, não é que nem desburocratizar. É o seguinte, gente, e isso é uma coisa assim, não é o aluno, isso aqui é da sociedade. Então o que a gente tem que encarar? O que acontece dentro do campus de Varanas hoje? Por que ele está meio que abandonado dentro dessa perspectiva? Porque em alguma medida a própria comunidade está alijada da universidade. Então o que a gente pensa aqui? É uma coisa tão populista isso, mas é uma bobagem. É abrir final de semana, isso aqui tem que ser movimentado de gente, as pessoas têm que viver a universidade. Quer dizer, tem que pegar aquelas churrasqueiras e a comunidade aqui do paraíso aqui tem que entrar dentro da universidade e vir jogar bola. Então não é o estudante, a gente acha que isso tem que ser para todo mundo. Sim, entendeu? É um exemplo já que a gente vive isso cotidianamente. Não, deixaram estudante. Não, mas eu acho que eu já vi assim churrasco aquela vez que a gente tava lá fazendo a reunião do pra, tinha gente fazendo churrasco já, eu já vi. Mas tipo, eu acho que pra comunidade é mais fácil do que pra gente mesmo. Acho que é pra ambos. Então eu acho que daí existe alguma proposta de enfrentamento a isso. Porque a gente sabe que. A gente não sabe porque é tudo. É burocratizado, né? A gente não sabe mesmo se precisa de ofício, se tem necessidade disso, né? Não, isso é a política que essa administração coloca. Então daí, vocês entrando seria diferente. Eu acho que a gente tem que tentar né, rever essas posições, o que eu acho que a universidade tem que ser ocupada. E a gente tem exemplos muito claros de quando a comunidade, quando os alunos e a comunidade no retorno, em volta, usam a estrutura, que a própria universidade ela deixa de ser depredada, ela deixa de ter aquelas condições, aquelas situações que... Vira parte, né, do meio que está. Ó, veja como é que é a situação agora, escureceu. Como é que a gente convive numa situação dessa? Escuro pra caramba, é perigoso, dá pra tropeçar e cair, quer dizer, algumas isso, coisas... Isso é um outro ponto que eu não sei se nas vezes que eu saí foi levantado, mas assim, até um convite que eu faço, não sei se já fizeram, mas as professoras, assim, o momento que forem embora, dessem uma volta, fossem a pé mesmo, daqui até o colégio agrícola. Dá medo de andar, de fazer esse percurso. Ou daqui até a casa estudante. Nossa, isso pegou pesado. Um dia de chuva. Porque você não tem iluminação alguma no campus. Não, a gente já circulou aqui à noite, quando a gente estava no período de greve, que precisava pregar cartaz por aí afora, a gente sabe muito bem como é que é essa situação. Então, não é uma novidade isso que você está falando, e a gente identifica isso muito facilmente. Ontem mesmo, o acadêmico de educação física foi assaltado. Ele disse, olha isso. Mas essa cultura aqui da... tudo depende de um papel, né? Isso se reflete em todas as situações da universidade. Precisa trocar uma lâmpada, você tem que fazer um ofício. A gente estava com o vidro quebrado aí faz uns sete meses, a gente já fez. Geral, tramita, né? Daí. Mas até agora nada. Só que tem uma coisa dentro desse processo também que falta muito servidor. Só da área da limpeza a gente tem um levantamento que faltam 200 servidores, só para limpeza. Então vocês imaginam o que falta para o resto. Para o transporte, a gente da geografia sofre isso todo dia. Para fazer trabalho de campo, para tudo. Muitos cursos nem têm acesso a isso. Né? A gente vai pedir e os caras falam que não tem verba. E não sabe como funciona a burocracia de conseguir o transporte para eventos estudantil, para essas coisas. A informação é bem secreta. Não é divulgado nada, assim. A gente pensou também meio que para... Traímos para uma conclusão, sim, já tivemos apontamentos, né, que já está quase dando tempo. A gente gostaria de saber então a opinião de vocês sucintamente assim, sobre a RU, todas as questões, a fila, a questão do vegetariano, assim, né, que parece que o vegetariano só come soja, assim, não tem nada de diversificação. Gostaria de saber também da questão dos alimentos, assim, se existe algum projeto para adquirir alimentos orgânicos, pequenos produtores, tudo mais. Direto de assentamento, direto de assentamento. Uma integração com esse tipo de projeto. E a questão também, que já foi tratado aqui, mas é bom ressaltar também, do café da manhã para acadêmicos, saber se existe a possibilidade de implantar isso. E a fila sem privilégios também, acho que o Kai tem algo muito bom para dizer sobre isso aí. Então a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o RU, se você quiser explicar essa questão dos privilégios das filas. Acho que a grande parte das coisas que estão aí, elas já falaram, né? A gente está colocando ali também, tem a questão da CELP, a questão do ônibus aqui, Intercamp, né? Monopólio, das copiadoras e da Bolsa Xerox. Eu não sei, eu acho que isso já dá para perceber no posicionamento de vocês, ou vocês querem detalhar alguma coisa a mais aí. Eu acho que o que a Cíntia falou é bem legal, que ela falou assim, ó, a universidade tem que ser ocupada. Uhum. Então acho que abriu um precedente pra gente bem interessante se elas estiverem na reunião. isso é bem gostoso de ouvir, vindo de candidatas a reitor. Isso é bem bom. É um sentimento que eu tenho há muito tempo. Uma frustração que eu tenho de ver esse campus fechado durante os finais de semana, sem a comunidade poder participar. Quer dizer, se a comunidade não participa, quem dirá o aluno, né? Então, e não diz que as cancelas ficam fechadas também. A história do sarau é uma situação. Lá dentro da UEM a gente tem lá, o povo realiza sarau, volta e meia, então é muito comum. Aqui a gente não tem nada disso. Mas dentro dessa questão mesmo dos restaurantes universitários, a gente vê, né, pessoal no campo central, o restaurante não consegue se expandir, né, por conta do espaço, né, e tem uma agência de um banco privado ocupando um espaço, né, um espaço respeitável lá da universidade, privilegiado. A biblioteca não pode expandir, o restaurante não pode expandir, mas o banco privado está, né, lá ocupando aquele espaço importante lá no campo central. Né. não concordo com isso. De forma nenhuma. É, então acho que o Pokai fez bastante, assim, uma síntese bem boa de tudo que a gente tinha pensado, né? Mas a gente tem umas questões, assim, do Dalis mesmo, da nossa realidade, que a gente, daí, acho que convido do Douglas, né, pra falar um pouquinho da realidade deles, de alguns problemas que a gente enfrenta que a gente gostaria de soluções. Primeiro, assim, inicialmente, é a acessibilidade, né? Vocês viram a Priscila, ela entrou esse ano, mas ela tem uma extrema dificuldade, as rampas são mal planejadas, a gente não tem rampa nenhuma, para sair dos blocos tem degraus. Eu acho que é uma parada, assim, que não é pensada, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu acho que uma das reivindicações, assim, que a gente faz é uma melhoria, principalmente aqui dentro do diretório e dos outros diretórios, mas também na universidade inteira. Então, acho que essa questão é mais a gente expor o que a gente vive, assim. A gente também aqui dentro do diretório, a gente tem uma tomada só. Vocês veem que é um ambiente muito frequentado, tem reuniões que tem 20, 25 pessoas até. Vários calouros, é bem ativo, assim, tem bastante movimento aqui dentro. Agrega vários cursos, porque os outros cursos não tem sede física, para o centro acadêmico. É um ponto de encontro. Não tem centro acadêmico. Não, alguns nem tem centro acadêmico. Daí a gente gostaria também, né, que caso houvesse isso, tivesse uma atenção especial, assim, para as sedes dos DAs, assim, porque é uma maneira de catalisar, né, de reunir, agregar os estudantes para eles terem uma maior participação, né? Porque a gente vem de uma realidade, acho que todo mundo, pelo menos eu vim de escola pública, a realidade da escola pública é de submissão, né? Você não tem como falar, você não é envolvido nos debates, e acho que muita gente vem para a universidade com esse ranço. Então, acho que os diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, são uma maneira de empoderar esses estudantes para isso, né? Daí, a gente tem essa necessidade de uma instalação elétrica melhor, com mais tomadas. Aqui, como vocês podem ver, é uma continuação, né? Aqui por baixo é uma rampa. Sim. De dia, assim, quando tá sol, é insuportável ficar aqui dentro. Não tem como, a gente sofre pra caralho, assim, com calor. É algo muito zoado. E a gente vem pensando em alternativas, né? A gente pensa que dois exaustores industriais aqui, que custam 300, 200 reais, teriam, né, uma boa utilidade, assim, porque a gente não teria o perigo de uma insolação aqui. Uma pia também, né? A gente precisa de uma pia. Acho que a gente faz bastante café, né? A gente não cobra. A gente sabe que tem um monopólio aí das cantinas. Até unir essa coisa dos cafés. Não sei se também tem transparência com isso, mas só que eles alugam, né? É um aluguel. E para onde que vai esse dinheiro? Existem outras universidades que conseguem passar esse dinheiro para os centros acadêmicos. Talvez isso é uma questão... Não sei como que é a transparência disso. Também é tipo vestibular zero. Que não tem. Por licitação, juntos. Licitação. 10 anos, deve ser igual a da Manarinha, assim. Provavelmente. Mais ou menos. Mais um então, a pia, né, que é uma necessidade, talvez, não precisa nem ser aqui dentro, pode ser aqui fora, mas acho que é extremamente necessário pra gente. Ainda mais, né, por ser um ambiente, assim, de convívio, de não só político, mas cultural e social também, a gente precisa, né, de certa autonomia. A gente tem que ficar indo no banheiro pra pegar, pra fazer café, essas paradas assim. E, como vocês podem ver ali, ó, tem duas bicicletas, geralmente ficam quatro bicicletas aqui. O estacionamento de bicicletas que tem lá embaixo é muito ruim, totalmente depredado, né? Mas é longe, é inseguro. A gente precisa de uma aqui fora, eu acho que seria ideal. Secretário. Sim, pelo menos porque, né, a gente sabe que o transporte público, principalmente para quem estuda à noite, assim, é horrível. Você pega o ônibus ali... Tem isso nada a ver, aqueles que tem que pendurar, a magrela ali, não. Aquilo ali não é bicicletário, aquilo ali é pra pendurar carne. Sei qual que é, aquilo é pra pendurar carne. Antes aqui, aquela concha ali não era concha acústica, né? A história da UEPG, aquilo ali é um negócio pra mostrar boi. É leilão de boi. Então isso aqui não existe bicicletário. Então, daí acho que a gente gostaria que vocês pensassem um pouco, assim, com carinho nessas partes. Daí não sei se o Douglas tem alguma coisa para acrescentar aí da sede, que é outra realidade, assim, é um espaço muito pequeno para um ambiente tão plural. Assim, não para o Douglas, né, mas existem a gente já conheceu isso faz um bom tempo, que existe um projeto da onde é a biblioteca hoje para ser um centro de convivência dos estudantes e um lugar da maioria dos centros acadêmicos estarem instalados lá. E aí a gente concebe que o nosso centro acadêmico lá, ele pode até ser temporário, mas só que pensando nesse local dos centros acadêmicos, né? E aí, que posição que é essa? Tipo, desse espaço, quando vai vir a ser um espaço de convivência estudantil, de ter o espaço para os centros acadêmicos, né? Mas vocês acham isso adequado? Não. Acho que vai ser... Vamos fazer vários bloquinhos, tipo, uma repartição pública, deve haver um debate. A questão é que, se for um novo projeto para um centro de convivência, a gente tem que participar. Tem que ser um centro de convivência de verdade. Porque nós temos que ser sinceros. É um galpãozão. Aquilo ali não é um centro de convivência. Por isso que já não deu certo. É um centro certo. De conveniência, talvez, né? Tipo um posto de gasolina. Mas a gente tem que pensar uma casa no lago, alguma coisa que agregue o centro de acadêmico. Uma coisa que as pessoas circulem. Ganchos para redes. Simples, para uma coisa assim. É, e nada menor do que isso, assim, né? Porque a gente está com um centro acadêmico que, comparado o espaço com os outros, nós estamos num centro acadêmico grande, mas a gente tem que se colocar assim, que a gente tem limitações aqui dentro. Uma série de dificuldades. Sim. Daí acho que basicamente é isso, a gente preparou um pequeno termo de compromisso, nada muito oficial, assim, não precisa se assustar, mas é com algumas dessas coisas que a gente discutiu hoje. Se vocês quiserem ler, ficaria pra gente. Essa história ali do centro de convivência, eles já estão loteando isso antecipadamente. Já tem outros planos. E nem vai ser debatido com a comunidade universitária. Então é uma coisa que a gente... Eu não lembro o que que é. Eu sei que já tem uma conversa do que vai ser aquilo ali quando a biblioteca sair. Um restaurante privado, eu já ouvi a conversa disso. Eu não me lembro o que, mas alguma coisa já tem. Ah, eu acho que uma das propostas que a gente tem estudado... Não, mas uma das propostas que a gente tem estudado é isso. É verificar a possibilidade, porque o RU lá é o RU do Colégio Agrícola. Fazer um RU de verdade da universidade daí aqui. Mas eu acho que isso tem que amadurecer, não sei se é isso mesmo. Seria uma boa. Mas seria. Mas é que essas coisas surgem, vão circulando e as pessoas vão conversando. Né? E são coisas que a gente acredita mesmo que tem que ser debatido e não tirado da cabeça de alguém e daí implementado ali a força. Não sei se tem tempo para fazer uma última pergunta. Se tiver. Por favor. Posso? É claro que vocês não vão administrar, caso seja eleito, as universidades sozinhas. Né? Não é só reitor e vice-reitor. Existe toda uma estrutura burocrática e tal. Então, por causa disso, e tendo visto que vocês já devem estar conseguindo se achar vocês há algum tempo, com quais setores do conhecimento, com quais departamentos, com quais cursos estão fechados com vocês? Então, se existem, se... Por nós nos constituirmos uma chapa de oposição, então, até uma pergunta que me fizeram, fala, se vocês vierem a vencer essa eleição, vocês vão ter quadros para administrar a universidade, né? Ao contrário das chapas da situação, né? Que estão sendo apoiadas aí pelos atuais pró-reitores, né? Então, que nós, a gente acredita numa gestão democrática e participativa, né? A gente não está prometendo cargo para ninguém, né? Não acreditamos nessa política, aliás, nós repudiamos essa política, né, de troca de apoio por cargos. Né? Então a gente pensa que o formato de uma administração com a cara desse nosso projeto de universidade é realmente a partir da habilidade, do conhecimento, né, de cada pessoa que vai ocupar uma função. Não porque nos apoiou o candidato lá. Muito provavelmente parte da gestão que está aí pode ser que fique, porque a situação é que esse povo está tanto tempo aí que eles conhecem mais do que a gente a situação. O que nós vamos tentar é reconfigurar essa forma de orientar as decisões nessa linha. Mas não estamos dizendo que nós vamos ter que conviver com todo o povo. Depois que passar o período de eleição, por mais que a gente tenha grupos políticos dentro da universidade, você sabe muito bem que quem ganhar vai ter que conviver com o restante todo. Então, não vai, em alguns casos, não vai nem abrir mão das pessoas que já estão em algumas em alguma parte da administração. Sim, então acho que basicamente é isso, então, né? Acho que se alguém tiver mais algum posicionamento, algum questionamento, alguma crítica, qualquer coisa, pode expor. Ou Cátia, para ser importante. Então acho que é isso. Gostaria de agradecer, né, pelo diretório aqui, a presença de vocês. A gente vai disponibilizar isso daqui a um tempo, né? Vamos colocar online ali e tal, para ser acessível para o resto da comunidade acadêmica. E daí vocês são bem-vindas aí quando quiserem tomar um café de graça aí, não pagar uma visita aí. Só chegar. Gente, acho que é possível. Se vocês acharem que aquilo que a gente tem de proposta convenceu vocês e que, além do voto, vocês podem ajudar em algo mais, venham com a gente, porque nós somos alguns professores e alguns estudantes que estão envolvidos nessa, muito poucos técnicos administrativos que estão vindo com a gente, e aí é uma empreitada mesmo difícil, vocês sabem muito bem. Então, dia 22, chapa 4, se vocês se convenceram, trabalhem com a gente, porque a gente está precisando de todos os esforços para modificar esse cenário aí dentro da universidade, ampliar esse debate, vir com a gente debater, e a gente está à disposição. Quiserem fazer outros debates, a gente vem, conversa, porque o que nós pretendemos nesse momento é convencer pelo diálogo e depois que a gente consiga implementar boa parte disso que a gente tem se proposto a pensar para a universidade. Então, por favor, compareçam no dia 22. Né? Até a Cíntia colocou no começo, lá eu repito, independentemente do posicionamento que vocês vão ter no dia da eleição, mas eu acho fundamental que o acadêmico vá lá, compareça dia 22 e se importe com a coisa da universidade, né? Os destinos da universidade. Então, que deposite, que se comprometa com esse processo. E o curso de vocês sempre teve, né, essa história, geografia, então sempre tiveram uma trajetória importante, e eu acho que é nesse momento realmente que a gente vai decidir que rumo nós queremos dar para a nossa universidade. Então, é de preferência apoiando a Chapa 4. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Acho legal.